Já namorava há 5 anos, estava amando, e por isso continha meus desejos, que não eram poucos, pois na faculdade o que não faltava era mulher bonita. Tinha muitas amigas, mas uma especial, a Karina. Era como uma irmã, não tínhamos segredos. Um belo dia, a Karina me fala: "Eu tenho uma bomba para te contar." Eu, curioso, disse então: "Fala." Ela, como sempre, muito calma, me falou: "Não vou falar, porque você não vai acreditar em mim e vai acabar brigando comigo. Eu prefiro te mostrar." Não entendi tanto mistério. Insisti para que ela contasse, mas não teve jeito. Ela me falou que no final da aula me mostraria a tal bomba e pediu para não contar nada para Patrícia, minha namorada. Eu fiquei muito encucado, mas achei que não devia ser nada demais. Por outro lado, como ela pediu para não contar nada para Patrícia, fiquei imaginando: será que a Karina quer ter algum rolo comigo? Também descartei essa possibilidade, pois ela sabia que eu sempre fui muito fiel. No final da aula, encontrei com a Karina, que me disse: "Vai ser essa noite, 10 horas. Eu retruquei, falei que não podia, pois ia jantar com a Patrícia em um restaurante legal. A Karina não deu bola e falou: "Você vai ver, vai dar tempo. Depois que você deixá-la em casa, vá até a minha, mas deixe o carro longe." Fui jantar. A Patrícia estava uma gatinha. Usava uma mini saia preta e uma blusa transpassada, também preta. O decote ficava grande e os seios, que não são pequenos, estavam com metade à mostra. Um tesão. Queria sair dali para um motel, mas ela não quis, porque tinha que estudar para uma prova no dia seguinte. Desapontado e com muito tesão, deixei-a na porta de casa e fui direto para a casa de Karina. Segui as instruções da Karina, parei o carro longe e fui para o apartamento dela. Era uma república de 4 meninas, mas só estava a Karina com um micro short e uma camisetinha. Uma delícia. Ela começou com um papo estranho, que amor não é único, que o que tinha que me mostrar não era fácil, mas que gostava muito de mim e por isso ia fazê-lo. Eu, trouxa, não conseguia imaginar o que era. A Karina me deu a mão e falou para ir com ela. Pegamos o elevador e descemos até o 8º andar. Chegando lá, ela me disse: "Aqui é a república do meu irmão e de uns amigos dele." Ela tinha a chave da porta. Entramos em silêncio, pois ela fez sinal com a mão para isso. Ela pediu para eu esperar na sala e foi em direção aos quartos. Voltou logo e me chamou por gestos. Lá fui eu. Um dos quartos estava com a porta entreaberta e se ouviam vozes: "Fica de quatro, arrebita esse rabo." Aí começou os gemidos. Pelo som, estava tendo uma foda fenomenal. A Karina falou para eu olhar pela fresta, e lá fui eu, de pau duro, na ponta dos pés. A fresta era pequena, mas deu para ver o cara de pé na lateral da cama, fudendo a garota que estava de quatro, rebolando e gemendo muito, da qual só via a bunda e as pernas. De repente, outra voz saiu do quarto. Outro cara: "Chupa minha pica, gostosa, chupa." Tinha 2 caras fudendo a vagabunda. A Karina, sempre calma, perdeu a paciência comigo e murmurou em tom de brava: "Coloca a cabeça lá dentro e olha quem é essa vagabunda." Empurrei a porta lentamente e vi a cena completa. No chão, uma mini saia, um sutiã, uma blusa e um fio dental, todos pretos. Na cama, a Patrícia de quatro, dando a chana para um chupar e levando a pica de outro. Fiquei paralisado. Um misto de tesão e raiva tomou conta de mim. Os 3 no quarto estavam se divertindo muito. Olhei para a Karina com um ar de desapontamento. Aí ouvi a voz da Patrícia: "Vai devagar que aí dói, tá?" Olhei de novo e o cara tinha começado a enrabá-la. Coisa que eu nunca tinha feito porque ela não deixava. Saí do apartamento triste, quase chorando. Fomos embora, eu e a Karina, para o apartamento dela. Ficamos conversando muito tempo. Ela me contou tudo que estava rolando e que tinha combinado com os caras para eu poder ver. Fiquei bravo com ela, porque não me contou. Tinha que me mostrar. Ela me disse que eu não ia acreditar que ela era vagabunda. Não ia mesmo. A Patrícia toda certinha, dando para 2 ao mesmo tempo. Nunca ia acreditar nisso. A Karina pegou umas fitas de vídeo e me falou: Você quer ver tudo? Falei que sim. Cada fita tinha um nome de uma conquista dos caras da República. E nela, eles fudendo as vagabundas. Não acreditei quando vi o nome de muitas conhecidas, as quais julgavam serem sérias. Olhei todos os vídeos, pelo menos um pouco de cada. Quando achei que tinha acabado, a Karina pegou duas fitas e disse: "Estas são do seu amor." Peguei da mão dela e coloquei para rodar. A piranha da minha namorada, dando de tudo que é jeito, até para os quatro da República ao mesmo tempo. Comecei a chorar, mas também estava de pau duro. A Karina veio me consolar, sentou do meu lado e me abraçou, me fazia carinho, e eu imaginava a vagabunda dando no oitavo andar. Não demorou muito para os carinhos da Karina chegarem no meu pau. Eu correspondi, alisando seus peitos. Ela abriu minhas calças, tirou minha pica para fora e começou a chupar. Atrás dela, o vídeo da Patrícia dando para os outros. Não tive dúvida. No vídeo, o irmão da Karina estava fudendo a Patrícia, e eu ia fuder a Karina. Arranquei o short dela e também a sua calcinha e meti a vara naquela bucetinha. Ela gritava, pedia calma e eu socava. Via a Patrícia sendo arregaçada e arregaçava a Karina. Soquei até não aguentar mais, virei-a e mesmo sem permissão comi o cu dela. Me vesti e fui embora. No dia seguinte fui procurar a Karina para pedir desculpas pela grosseria. Ela aceitou, mas com uma condição: que eu não parasse ali. Aceitei, e desde aquele dia transamos sempre. Com relação a Patrícia, fiz que nada tinha acontecido. Foi difícil olhar para aquela vagabunda e não esmurrá-la. Continuei levando o namoro, planejando a vingança, e Karina está me ajudando nos planos. www.swingclubne.com, o primeiro site na internet com contos eróticos em áudio.